Cinéticos, estamos aqui hoje para falar de um grandíssimo filme lá da década de 80, marco da viagem no tempo. O Dr. Ruth ficou com inveja depois desse filme e falou, eu quero um carro daquele. Hoje vamos falar de Volta para o Incesto. Não, quer dizer, de Volta para o Futuro. Ai, meu Deus. Futuro, meus caros. Hoje nós vamos explorar as aventuras de McFly e Doc Brown, ou Dr. Brown, né? Como era traduzido aqui no Brasil. Se você quer saber o que, que cargas d'água colocaram no remédio da mãe do Marty McFly, que aquela velha é uma doida do caralho, não sai daí que você vai saber disso tudo já já. Jurassic Cast volta logo depois dos reclames do Jaiminho. Sobe a música! Eu sou de Tânia Mãe. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Hoje vai ser uma festa. Bolo e Guaraná. Muito doce pra você. Seu aniversário, eu vim pra comer. Vamos festejar. E os amigos receber. Mil felicidades e amor no coração. Que eu não tô nem aí, porque eu quero é comer doce. Te bate palma, que é hora de cantar. Agora todos juntos, vamos lá. Parabéns. Parabéns. Hoje é o seu dia. Eu quero comer! Nossa senhora. O cara não consegue cantar uma música de parabéns pra você, velho. Não, eu canto do meu jeito, cara, como tudo na vida. É, você tem o seu jeitinho, né? É, eu tenho o meu jeitinho. É, meus caros, um ano de site, um ano de Jurassic Cast. Viva nós! E viva também o Lucas, né? Isso, ah, é. Aniversário do Lucas, mas não é um ano de Lucas, né? Já tem não, vários. Não, são vários. São vários. Tem vários anos de são Lucas. Vários. Vai. Parabéns pro Lucas também, hoje é aniversário dele. Opa, valeu. Hoje quando estamos gravando, né? Sim, hoje quando estamos gravando, porque hoje é dia... Não interessa. Meus caros, como vocês já sabem, como um ano de Jurassic Cast, quem ganha é você. Isso. Cara, eu sempre quis falar isso. Um novo site, porra! O site que tava em preparação com todo carinho pelo pessoal lá do Albergue Criativo, eles finalizaram o site. Olha o novo site do Jurassic Cast, meus caros interneticos. Então, não é apenas mais um local para hospedagem do podcast, nós vamos ter várias novas atrações. Exatamente, olha só que maneiro. Agora você vai poder encontrar aqui no nosso site, além do podcast JurassicCast, você vai encontrar também o Elo Perdido. Tem uma seção Elo Perdido. Tem também uma seção especial pra resenha, pra vídeo. Cara, aqui virou um portal de entretenimento, cara. Foda pra caralho. Pensei que você ia falar, virou um bordel. Virou um puteiro. É, porque isso sempre foi, né? É a casa da mãe dinossauro, né? A casa da mãe Betânia, é isso. Caraca. É por aí mesmo, meus gatos. E agora, no começo, se tiver algum problema, encontrar algum bug, por favor, entra na parte de contato ali e já diz o que foi que aconteceu. Manda pra gente pedir pro pessoal do Albergue Criativo arrumar. Então curta lá que o site tá foda pra caralho. Pessoas que pediram para ser colaboradores, essa semana nós vamos entrar em contato com vocês. Isso, como nós já dissemos em uns programas anteriores. Nós não esquecemos. O motivo de nós não termos entrado em contato com vocês ainda era justamente por causa do site. Nós estávamos esperando a finalização do site para então nós podermos pedir para que vocês produzissem. Então, quem ainda tem interesse, né? Porque vai que, né? Morreu alguma coisinha, sei lá. Se não tiver mais interesse, tudo bem. Mas você que ainda tem interesse, a gente vai entrar em contato com vocês. Os colaboradores já estão mais que escolhidos, cada um mais foda do que o outro. Exatamente. Temos agora uma loja virtual de camisas personalizadas. Puta que pariu! Você faz programas, você estuda, você monta a pauta, mas no final o que todos nós queremos é vender camisetas. Exatamente. A loja está disponível lá no Vitrine Pix, que é uma loja virtual em que a gente manda a estampa e eles montam a camiseta. Então, assim, isso aqui é, na verdade, um modelo de experimentação. Nós vamos ver. O valor não é exorbitante, mas nós estamos fazendo isso aqui como uma forma de experimentação. Para a gente saber se o retorno vai ser bom, para a gente saber se vale a pena a gente dar uma investida. E se vocês gostarem das camisetas, vocês vão dando feedback para a gente. A qualidade do tecido é excelente, a loja é muito boa, ela entrega na tua casa uns custos lá de envio normalmente, como se você comprasse do Jurassic Cast, tá? A diferença é que essa loja não é nossa, ela é uma loja virtual e nós estamos disponibilizando para saber se realmente vale a pena o Jurassic Cast investir financeiramente nessa área. Então, se você apoia o Jurassic Cast, se você acredita no projeto, manda bala, cara. Vai lá, divulga. Você não tá divulgando o Vitrine Pix, você tá ajudando a divulgar o Jurassic Cast, porque a gente vendo que o retorno é bom, que o retorno é positivo pro site, pra mim, pro Bruno e pro Leonardo, a gente monta a própria loja do Jurassic Cast, inclusive podendo estudar até preços mais atrativos. Exatamente. Isso é que é importante, as pessoas sabendo que a gente não tá ganhando muito dinheiro com isso aí, não. Ah, tá ganhando nada, pra falar a verdade. O preço que a gente vai ganhar, que a gente tá cobrando, foi o menor possível pra que a camiseta saísse o mais barato possível, porque a gente só quer que isso funcione. A gente quer saber se tá vendendo, se vocês estão comprando, se tem interesse, se não tem, pra gente saber se a gente dá um próximo passo aí em montar uma loja do Jurassic Cast com os nossos próprios produtos, etc. E as estampas? Porra, Lucas Amura, você é um cara sagaz. Só porque ele perguntou das estampas? Isso, ele já deu prosseguimento à história, entendeu? Meu, você já viu como o Brunão valoriza os outros assim? Já viu? O Lucas eu valorizo mesmo, o Lucas é foda pra caralho. Olha só. Bom, se você acha. Eu tenho certeza. Presta atenção. Lucas Amura, você teria interesse de comprar que camisa do Jurassic Cash? Eu quero comprar uma camisa que tenha um DeLorean na frente que não seja uma Belina. Puta que pariu, esse cara é foda. Entendeu por que o cara é foda? Olha aí, exatamente essa é a estampa de estreia. Na verdade tem outras que são mais simples e tal, estão ali para ajudar a divulgar o site, se você quiser comprar também, fica à vontade. Mas a estampa de lançamento da Jurassic Cast Wear, olha só que bonito. Você inventou esse nome agora. Agora. Fala a verdade, supetão. Fala a verdade. Você inventou agora, esse nome agora. Agora, supetão, supetão. Olha aí. A camisa DeLorean não é Belina. Com a estampa fodássima desenhada pelo nosso querido, amado e glorioso Leonardo Maciel. Exclusivíssima. Você tá ouvindo hoje na segunda, volta quarta-feira no Vitrine Pix que ela vai estar lá. Ficou excelente, ele já me mostrou o esboço. Ficou aquela arte invejável que o Leonardo sempre faz pro Jurassic Cast, né, cara? Exatamente, cara. Já virou marca registrada do site, já. Só você vai ter essa camisa. É uma produção do Jurassic Cast, olha só que legal. Que homenageia o filme. Ou seja, você pode sair na rua com uma camiseta e o pessoal vai falar: olha só, uma camiseta que tem alguma coisa a ver com De Volta pro Futuro. E aí alguém vai chegar pra você e vai perguntar: pô, onde é que você comprou essa camiseta? E aí você vai fazer a propaganda do Jurassic Cast, entendeu? Como é que é? Funciona? Se a aceitação for muito boa, essa loja virtual do Jurassic Cast, ela nasce muito mais cedo do que vocês imaginam, viu? Exatamente. A gente só precisa mesmo de dados. Pode ser até 6 ou até 20. Eu sabia que ia ter essa piada. Sabia. O Lucas é o Eduardo Spohr do Jurassic Cast. É, queria ver. Inclusive, nós temos um novo evento, né não, senhor Lucas Amora? Um evento já tradicional de maio, o Dia da Toalha. Pensei que você ia falar um casamento. Porra. Dia da noiva. Bom, que dia 25 de maio é o Dia da Toalha, a gente já sabe, todo mundo que é nerd sabe que é o Dia da Toalha. O que, que tem a ver o Dia da Toalha com o Jurassic Cast? Nós fomos chamados pela Livraria Cultura do Shopping Casa Parque pra fazer um evento lá sobre esse dia. Puta que pariu, mais um evento Jurassic Cast, toma aí, chupa, pauta livre. É se fuder falando de Vingadores. É. O que vocês vão fazer lá? 2012 tá aí, né? Vai acabar o mundo. Os Vogons estão chegando. Então, meu irmão, nós vamos fazer exercício de treinamento pra mochileiro que quer tá pronto pra escapar do planeta, entendeu? E se aventurar pelo espaço. Então, a partir das 19 horas e 23 minutos, nós vamos fazer uma bagunça maneira ali. Nós vamos conversar não só sobre a obra Guia do Mochileiro das Galáxias do nosso querido Douglas Adams, mas nós vamos falar quais são os itens que não podem faltar na bagagem do mochileiro intergaláctico. Vamos sacanear pedaços do filme no melhor estilo Jurassic Cast. Nós vamos fazer uma festa da toalha ali. E vai ter algum brinde lá? Vai ter sim. Os 42 primeiros mochileiros que chegarem vão ganhar um boto especial. Não é só chegar lá. Tem que estar com a toalha à vista. Olha, atenção. A toalha não é uma peça de roupa. Ela não substitui uma calça, ela não substitui uma camisa. Nem uma cueca. Muito menos. Obrigado, Miotti, pelo adendo. Vocês têm que ir com a toalha, não de toalha, tá? Quem chega lá de toalha vai ser convidado a se retirar-se. De uma maneira bem delicada. Um chute no traseiro. Mas pode substituir a calcinha, né? Miotti! Tô falando. Manual Miotti. Cara, o Miotti tá atentado, né, velho? Tá, velho. O que que tá acontecendo com o Miotti, velho? Pelo amor de Deus. Ó, todo mundo de toalha lá, pelo amor de Deus, dia da toalha, tá? Todo mundo com sua toalha, leva lá, bota no ombro, faz um turbante na cabeça, o que for. Mas não pode substituir pedaço de roupa, tá? Por favor. E os 42 primeiros mochileiros que chegarem lá com a toalha vão receber um botão especial que estão sendo enviados como brinde pela editora do Guia do Mochileiro das Galáxias. É uma parada oficial. Olha que maneiro. Além de tudo isso, nós vamos ter uma competição. Cara, isso vai ser demais. Então você já vai se preparando, olha só. Vai ter um brinde especial, que ainda não foi confirmado qual que vai ser. A gente vai fazer uma competição ali na hora, onde o vencedor da pior poesia Vogon, ou melhor poesia Vogon, ou sei lá, melhor declamação Vogon, qualquer coisa desse tipo, o pior declamador vai ganhar esse brinde especial que a gente ainda não sabe o que que é. Até o próximo Jurassic Cast a gente confirma qual que vai ser esse brinde, beleza? Então botem suas cacholas pra funcionarem, escrevam um bando de poesia da mais bizonha possível, que é a mais engraçada, provavelmente a mais engraçada, né? Isso. A mais aplaudida, a gente faz um aplaudilômetro lá na hora. A mais aplaudida vai ganhar o brinde, beleza? Então vai ser no dia 25 de maio... às 19 horas e 23 minutos no auditório da Livraria Cultura do Casa Park Shopping Center em Brasília. Isso, estaremos lá. Jurassic Cast, eu, Miotti, Calaveira e também as presenças ilustres e queridas dos nossos amigos Viváqua e Guizão. Viváqua da Cidade Gamer, Guizão do Nerdrops. Isso. Será que o Viváqua vai levar o Tutu, cara? Não sei se você notou, o Tutu é a mão dele. Hã? Então ele não tem como deixar a mão dele. Como assim? É que o Tutu gosta de um fist f... É verdade, é verdade. É prioridade do Vivar. Gente, vocês viram o que o Lucas falou? Cara, o Lucas Amorim não era assim, não. Não, isso você pode cortar se quiser. Não, vai cortar, não. Então é isso. Contamos com todos os nossos ouvintes de Brasília. Por favor, vamos prestigiar o evento, hein? Como não poderia faltar a hora da quitanda no Jurassic Cast, né? Como o Bruno muito bem disse, temos agora a promoção do De Volta para o Futuro. Exatamente. Aqui a gente faz aniversário, mas o presente quem ganha é você. Bonitinho. Casos Bahia. Quem ganha, Quem ganha o presente é o ouvinte, exatamente. É o ouvinte. Queremos agradecer a parceria com a Taverna do Ogro Encantado, que é uma loja que tem lá em São Paulo, que fica... Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1795, sobre a loja 25, Jardim Paulistano, São Paulo. O telefone de lá é o 011-3061-9842. E o site deles, Miotti? Loja do Ogro Encantado, tudo junto, .com.br. E o que, que a Taverna do Ogro Encantado tá oferecendo pra gente dar de presente de um ano do Jurassic Cast? Ogrices. Não. Lucas, você que tá com vontade de participar. É, eu sobrou pra eu falar, né? Justamente o que eu quero, né? Vai dar simplesmente uma miniatura na escala de 1x24 de um DeLorean. Cacete, olha que maneiro, cara. Cara, eu tô vendo as fotos é aqui. É impressionante. Muito foda. Muito foda. Espetacular. Muito foda. Espetacular. Bem detalhadazinha. Inclusive, tem um adendo que tem gancho que eles usam pra passar pelo para-raio lá, pro raio passar e tchananã. Porra, foda pra caralho, cara. Muito legal. A parte triste de participar da leitura de e-mails é que eu não posso participar dessa promoção. Então você, ouvinte, faça favor de ganhar, legal. Pera aí, agora eu tenho um adendo. Você, ouvinte, menos Luigi, show. Isso, é, o Luigi não pode filha participar. Filha da puta ganha tudo na internet. Você, Luigi, você que tá ouvindo, se você participar, você não vai ser classificado, tá entendendo? Tô avisando de agora. Então o primeiro colocado da promoção de Volta Futuro vai ganhar diretamente da Taverna do Ogro Encantado a miniatura tamanho 1x24 do DeLorean do primeiro filme, mais a camiseta do Jurassic Cast DeLorean não é Belina. Olha que foda. Olha só. Camiseta inédita. Inédita, só você vai ter, cara. Olha que foda. O segundo colocado vai ganhar o pôster miniatura dessa vitrine do episódio de hoje, cara, do DeLorean não é Belina, do De Volta Futuro. Mas é só isso que o segundo colocado ganha? Não, também vai ganhar uma miniatura Hot Wheels do DeLorean, aquela pequenininha. Que é muito cutie. É, muito cutie, né? Pois é. Inclusive, essas miniaturas que a gente tá sorteando hoje foram um oferecimento do Luigi. Por isso que ele não pode participar. Por isso que ele não pode participar. Ah, é? Se fudeu. Se fudeu. Brincadeira, Luiz, você pode participar sim, eu tô brincando. Mas não vai ganhar. Só não vai ganhar. Você só não vai ganhar. É, mesma coisa que eu. Se eu participar, né, não adianta. Vai sair o nome. Você tem um DeLorean, Lucas? Não, eu subi num DeLorean. E o terceiro colocado vai ganhar, além de um high five virtual... Pra você que não sabe o que é um high five, é isso aqui. High five! Vai ganhar a outra miniatura do Hot Wheels do DeLorean que a gente tem pra sortear, beleza? Então, cara, olha só. O que que caralhos você tem que fazer pra participar dessa promoção? Eu gostei desse... O que caralhos? Eu gostei da expressão. Miotti, explica o que que a pessoa tem que fazer. O ouvinte tem que preencher um formulário que tá lá no post. Formulário com os seus dados. Alguns dados, são todos não. Nome, e-mail, idade, sexo masculino, feminino. E no final desse formulário tem a pergunta: se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Por que que a gente está fazendo essa promoção com o perfil dos nossos ouvintes? É o seguinte, já fomos procurados por pessoas interessadas em patrocinar o programa. Olha que delícia. Só que pra gente poder vender o espaço publicitário, a gente tem que conhecer o nosso público direitinho, mostrar pro anunciante pra quem que ele tá atingindo. A gente tá fazendo essa promoção pra vocês preencherem esse perfil e a gente poder usar esses dados no nosso Media Kit, beleza? Então é tranquilo, a única coisa, tem o CPF pra você preencher. Ah, mas por que que eu preciso colocar o meu CPF? Gente, a gente não vai usar o seu CPF pra nada, a não ser simplesmente pra validar a promoção. Por quê? Se eu boto sem o CPF, você pode criar 40 frases e ele vai poder concorrer 40 vezes. Vai ser até de um que vai fazer isso, o Luigi. Exatamente. Pelo CPF, a gente pode dizer, bom, beleza, o nosso parâmetro é o CPF, ou seja, só vai concorrer uma vez. Então, preste atenção, tem que ser um CPF válido, que a gente vai checar se o CPF existe e se é daquela pessoa que tá concorrendo mesmo. Ah, não, mas pô, tudo isso pra ganhar uma camiseta e um carrinho? Tem que ser. Tem que ser. Façam aí, é muito rápido, o perfil tá bem curtinho, não tem muita coisa. Agora, todos os itens são obrigatórios. Lembrando que as três melhores frases que ganham, julgadas pela Aracide Almeida, Flor, Sérgio Malandro e o Pedro de Lara. Inclusive, a camiseta, você é que vai dizer qual é o tamanho que você quer. A gente não vai comprar ela antes de saber o vencedor. Nós temos o modelo Rio de puta que me pariu, como é que esse cara tá vivo. Que cabe em mim. Isso, o Brunão, que é o tamanho vulgo Brunão. Não se preocupe, tem camiseta pra todos os tamanhos. Porque, cara, eu fico indignado quando o nego faz camiseta promocional e o nego bota assim, 1000 unidades tamanho P. Tamanho único, que é igual P. Que cabe na minha mulher. Encolhendo a barriga, né? É. Caralho. Exatamente. Porra, é foda. Não, então não se preocupe. Tem o tamanho do Dudu Salles num dia inspirado. Os tamanhos são ótimos, né? Ó, eu vou falar os tamanhos pra vocês. Tem o tamanho cozinha de Siriema. Tem o tamanho nem lá nem cá. E tem o tamanho do Dudu Salles inspirado pra caralho. Preocupe. Caceta. E outra coisa, essa promoção vai estar válida até o dia, Miotti? Até dia 24 de maio, um dia antes do dia da toalha. Olha aí, que beleza. E o resultado sai no programa do dia 28. Então, o resultado no programa do dia 28, no próximo programa do Jurassic Cast, que ainda é agora em maio, que eu não sei qual vai ser a data, a gente vem pra reforçar essa promoção. Participem, preencham. Link no post. Estive lá de Escada Podcast número 44, todo mundo é fanático, falando sobre as minhas coisas que eu mais gosto do mundo inteiro, fora a minha mulher e minha filha, que são aquelas coisas que eu compro. Eu fiquei devendo pra ele um bom dia de internet, porque no dia eu tava com a minha garganta estouradaça, estouradaça. Mas a neném tá dormindo de novo, não posso fazer, eu vou ter que fazer depois. Então eu estive lá, eu, o pessoal do Discada e o fanático lá do Vortex Cultural, beleza? Também estive lá na Cidade Gamer número 49, um ano de Cidade Gamer, a nossa vida gamer, falando sobre a influência do videogame na nossa vida e também dos nossos gostos de videogame, como é que o videogame entrou na nossa vida. Muito divertido também, muito bacana de se ouvir também. E me falaram que eu estive no Pauta Livre 1055. Aquele só de piadas. Eu não sabia que eu estava lá, não. Só falaram que eu estava lá. Vocês souberam alguma coisa? Eu não. Pois é, eu também não sabia disso, não. Eu não gravei nada com eles. Sei lá. Eu, hein? Pois é. Bom, mas mandaram a gente falar, tá aqui. Então tá, eu não tive lugar nenhum essa semana. Eu estive em Brasília, mas foi em 20 de abril de 1960. Como é que é? Eu peguei o DeLorean e fui pra Brasília, ué. Só que fui parar num lugar errado, por isso que eu demorei pra chegar. DeLorean? O que vocês estão falando, cara? Não, esquece. Vamos fazer um agradecimento aqui, Lucas, rapidinho? Vamos lá. Vamos fazer os agradecimentos. Queremos agradecer imensamente ao Léo Lopes, ao Guilherme Briggs, ao Mauro Ramos, ao Carlos Vivacqua, ao Hugo Soares, Carlos Tourinho, Alexandre Nerdmaster e ao Lucas Amura, que está aqui com a gente também, pela participação no nosso ARG, que a gente teve nesse programa e no programa anterior. ARG? Que ARG? O que vocês estão falando, velho? Então, acho que ia agradecer muito esse pessoal, que ajudou bastante a gente nesse ARG. O que vocês estão falando, velho? Mas que ARG, meu? Você tá inventando moda? Tô não falando nada, vai ficar na tua aí. Não fica na tua, você fica inventando umas paradas que não existiam, velho. Não, fica tranquilo que vocês vão entender mais pra frente. Um dia vocês entendem, ou não. Eu, hein? Acho que o meu tio Lucas estão é bebendo. Esses dois eu vou te contar. É isso. Eles falaram esse monte de coisa aí que eu não sei do que eles estão falando. Enfim, fique agora com o programa do De Volta para o Futuro, que tá um dos mais engraçados, mais divertidos, mais bem feitos, mais bem produzidos e mais sem ar, que eu tô esquecendo de respirar, do Jurassic Cast, beleza? De dezembro de 1985 foi quando estreou essa pérola do cinema mundial do Robert Zemeckis. Que foda esse filme foi, né, cara? E graças a esse filme, eu virei cinéfilo. Olha aí. É mesmo, olha. Conta aí tua história, como é que foi? Eu via filme no cinema, no Supercine, passava na televisão, né? Puta, normal. Supercine é o supra-sumo da derrota, né, velho? Mas era quando era bom, né, porra? Ô, Miotti, olha como é que é a infância do Miotti. Eu via na sessão Aventura. É, pois é. Não, achei engraçado que eu e o Calaveira, a gente cresceu com a sessão da tarde, né? É. Tá, o Miotti já cresceu no Supercine, velho. Sessão Aventura. Cine, como é que era? Cine Corujão. Classe A, né? Classe Corujão. A. Não, Corujão tá até hoje. Então, era o Classe A, cara, que tinha, que passava de madrugada, era só filme, geralmente thriller de sexo sem graça. Domingo Maior também. Domingo maior, olha aí. Cara. Teve um dia, chegou assim meu pai, chegou pra mim e pros meus irmãos, vamos pro cinema. Aí eu, pô, não quero cinema não, eu queria ficar jogando videogame, né? Só um parênteses. Internéticos entenderam de onde o Biotti tirou a educação dele? Entendeu? O pai dele chega, chuta na porta, vamos pro cinema! Chora todo mundo, por isso que o Biotti é assim hoje em dia, os traumas da infância aí, ó. Vai lá, Biotti, continua. Aí eu falei, ah, quero porra nenhuma não, sei o que. Aí meu irmão tá doido pra ir, né? Olha como é que o Biotti responde, velho. Médico novo, não quer porra nenhuma não. Ah, toma no cu, velho, filha da puta. Caralho, que foi meio de ogro, velho. Aí tá, aí eu me insistiram muito que eu acabei indo. Nossa, fiquei louco. Fiquei louco esse filme. Aí que eu mudei a cabeça pro cinema, né? Eu fiquei maluco o cinema e tudo. E muita gente acha que é Star Wars, que é o filme da minha vida. Não é. O filme da minha vida é Edge of Tomorrow, os três. É mesmo, eu achava que era Star Wars. Não, não é não. O filme mesmo é Edge of Tomorrow. Caraca. Cara, sabe uma coisa? Eu assisti hoje, reassisti hoje, no dia da gravação, porque eu gosto de assistir o filme mais próximo possível da gravação. Eu cheguei à conclusão que De Volta para o Futuro é um filme bosta. Quê? Calma. Olha aí, eles dois querendo bater internet. Olha só a internet. Calma, vocês não entenderam o que eu falei. É um filme bosta. Na verdade, o que eu quis dizer é um filme bobo. A história é simples até dizer chega. E ele é um filme, mas tão bem feito, com tanto esmero, tão bacana de se assistir, tão, assim, prazeroso de se assistir, que ele se torna um mega filme. Porque a história, qual é a história? É um adolescente que sabe-se lá porque Deus tem uma amizade com um cientista velho. É uma coisa meio Big Man, né? O cientista arruma uma máquina do tempo, acidentalmente o adolescente vai parar no passado e tem que ajudar os pais dele a se unirem, cara. Olha que plot mais simples. É um plot simples pra caramba. É um roteiro muito simples, vocês não concordam? Ou não? Vocês acharam isso o cúmulo da... Tô pensando aqui pra ver se eu consigo concordar. Nossa, sério? Que vocês ficaram essa raiva toda? Gente, eu não tô falando mal do filme, não. Eu tô falando que é um filme simples, cara. Porque é um adolescente... Olha só. McFly é um adolescente de 17 anos. Cai numa máquina, dentro de uma máquina do tempo, volta pro passado e tem que ajudar os pais dele a se unirem. Olha só. Ele atrapalha primeiro. É, ele atrapalha. Isso. Na verdade, isso. Ele atrapalha o curso da história. Ele estraga o curso normal da história, que era o pai e a mãe se conhecerem. Sim, sim, sim. A mãe se apaixona por ele e aí ele tem que consertar essa porra, entendeu? Não é tão simples. É, não é simples, não. Sim. Não, é não, é simples, cara. Não, é simples. É simplório, não é simples. Entendeu? É, eu acho que é isso que eu quis, né, dizer. Não tem nada complexo demais. Realmente não é uma coisa muito assim... Caralho, 2001, Odisseia no espaço. É, puta que pariu, né? Você tem que ver assim. Um cara vestido de macaco batendo no monolito preto e tentar entender o que tá querendo dizer aquilo ali, né? Exatamente. Aí eu concordo plenamente com você. Não, é isso aí que eu quis dizer, que eu acho que eu me expressei mal. Eu sou da família do Miotti, entendeu? Tá no sangue. Eu tenho um genizinho, mas eu não consigo me expressar direito, né? Vamos no cinema? Vai não, porra! 8 anos de idade, vai não! Mas enfim, o filme estreou no Brasil em dezembro de 85 e teve um custo estimado em 19 milhões de dólares. Custou 19 milhões de dólares, cara. Olha só. Que era pouco pra época. Pouco, cara. Pouco. Barato. Um filme barato. Arrecadou mais de 350 milhões de dólares em todo o mundo e só no final de semana de abertura nos Estados Unidos arrecadou mais de 11 milhões, cara. Pra época, em 1985, isso são valores, assim, astronômicos, cara. Porque... É verdade. Ele deve ter estreado no máximo umas 500 salas nos Estados Unidos. É porque por naquela aí. Época tinha pouco cinema, né? Como aqui. Exato. Em Brasília. Vocês lembram como é que era um martírio pra assistir um filme blockbuster aqui em Brasília? Era difícil. Tinha uma cara. Sala de cinema, cara. Era horrível. Às vezes tinha que esperar 1 mês e meio, 2 meses pra conseguir ver um filme. Eu lembro que no Exterminador do Futuro eu vi sentado no colo de uma velha que eu não sei quem é até hoje. É sério, começou não? Começou tudo aí, né, cara? Tudo começou aí. É só uma velha me bulinar lá na hora. Agora, Miotti, você lembra qual foi a sala de cinema que você viu? Lembro, foi o Cine Bristol lá no Conic. Puta, que hoje é pornô. Hoje é pornô. É o que eu ia falar. Hoje é pornô, é. Miotti, Cine Bristol é pornô desde sempre, Miotti. É, cara. O Cine Bristol nunca deixou de ser pornô, Miotti. Ele assistiu De Costas para o Futuro, que era um filme gay, né? É, você não assistiu no Bristol não, porra. Você assistiu no Cine Carinha Animal. Não, foi no Bristol, eu lembro, foi no Bristol. Miotti, Foi no Bristol, foi sim. Foi no Tudo Bristol. Bem, ó, ele viu uma versão pornô do De Volta para o Futuro. De Volta para o Imen. Ele tá achando que ele viu De Volta para o Futuro. Na verdade, foi a única semana que o Bristol passou um filme limpo na história dele. Foi só pro Miotti poder ir assistir. E aí tem as interpretações que praticamente viraram marco dentro do cinema, que é do Michael J. Fox. Ele hoje é portador de mal de Parkinson, então ele hoje, inclusive, ele tem a Fox Corporation, que é uma instituição que tenta arrecadar fundos pra pesquisa do mal de Parkinson. Exato. Naquela época ele era novo, mas foi pouco depois que ele descobriu que ele tinha Parkinson. Mas naquela época ele ainda não tinha, então tava lá no vigor do físico dele, mas assim, foi bem atuado, foi muito legal, parece que o papel foi feito pra ele, né? Não, e o papel foi feito pra ele, cara. Até porque, inclusive, uma coisa que todo mundo já sabe, a gente não precisa ficar repetindo aqui, mas só pra... Às vezes não, sempre tem alguém que não sabe, sempre teve alguém que não sabe. É, não, só pra deixar registrado, o papel foi tão feito pro Michael J. Fox que o filme começou a ser feito com outra pessoa no papel, e assim, rodaram, sei lá, um terço do filme? Metade do filme, e aí o filme não engrenava, cara. O filme não ia pra frente, ninguém falou, tira. Mas lembrando que ele sempre foi a primeira escolha. Sim, o Michael J. Fox sempre foi a primeira escolha. Mas, na época, ele tava gravando aqueles Casos de Família lá, que era o seriado não, dele. Não, que Casos de Família, animal? Era 13 demais, não, era Full House. Sei lá o nome em português, eu sei que em inglês é Family Ties, é por isso que eu falei Casos de Família. Tinha aquela irmãzinha dele, aquela irmã dele era gostosa naquele seriado. É, pois... Mas ele tava envolvido com esse seriado e ele tava, né, assim, fazendo sucesso e tal, não sei o quê. Foi, fez sucesso. Aqui no Brasil esse seriado fez sucesso pra caramba. Pois é. Eu assistia direto, adorava aquela porra. Pois é, mas ele não tinha tempo pra filmar, né? E aí desistiram e botaram o Eric Stoltz, cara. Era o Caras e Caretas, viu? Caras e Caretas, isso mesmo. E botaram o Filho da Mosca, velho, o Rock Dennis pra fazer a parada. Cara, o Eric Stoltz, ele é um cara tão retardado. Não, ele é um cara tão isso. Morto, não, ele é um cara tão morto que o nego botou ele pra fazer uma mosca, porque ele parece uma mosca de padaria mesmo, ele fica com aquela cara bestada. O único filme dele que foi bom, que foi lá o do Rock Dennis, que é o Marcas do Destino aqui no Brasil, é um filme excelente porque não aparece a cara daquele desgraçado. É, porque ele tá de maquiagem o tempo todo, né? Jura? Precisa que fosse uma pessoa, uma peruquinha. Não, velho. Não, é uma peruquinha, velho. Que isso, ele tem aquela cara deformada não, porra. Claro que tem. Miote, põe aí depois a foto do não, cara, ele é normal, velho. Rapaz, ele caralho. Tem só uma peruquinha, velho. É só uma peruquinha. Ele é ruivo. Pois é, ruivo já tem a cabeça daquele jeito. Continuando. Arrumando briga com Deus e o mundo. O Michael J. Fox era a primeira escolha, não conseguia tempo pra fazer, chamaram o Mosquinha e a mosca e não morta, deu certo. Porque o cara é uma mosca. É, uma mosca morta, e aí não deu certo, cara. Joga tudo no lixo e faz de novo. 1.21 gigawatts! Tem o Christopher Lloyd, que tava inspirado, que é o papel da vida dele também, cara, que eu tenho lá minhas dúvidas se aquilo ali era atuação. Pra mim, o Christopher Lloyd é daquele jeito, cara. Tem impressão também, cara. Não tem, velho? Até hoje ele faz isso, né? Ele faz, ué. Ele, pra quem não sabe, infelizmente, o Michael J. Fox não pode fazer por causa do parto, ele tá com a voz envelhecida, mas o Christopher Lloyd, ele sempre que precisa, ele encarna o Dr. Brown sem problema nenhum. Eu lembro que tinha aquela série que passava na Globo, vocês lembram? Na TV Colosso. O desenho. Isso, tinha o desenho. Muito bom aquilo, nossa. Pois é, e era com o Christopher Lloyd fazendo o Dr. Brown. E aí, mais recentemente, ele dublou Dr. Brown no videogame do De Volta para o Futuro, que é uma homenagem ao filme, né? Mas o Michael J. Fox, ele não fez o último jogo, não? É, o último episódio ele faz uma participação. Mas eu não sei, eu não joguei, não sei se ele... Ele não faz o Marty. Não, no si. Último jogo, não, tá certo, né? No último jogo ele fez o avô do Marty McFly. Ah, tá. Aí, tá vendo? É o avô. Aí ele aparece com a voz bem envelhecida, se falando e tal, não sei o que. Mas dá pra ver que é o Michael J. Fox. Quem dublou o Marty McFly no videogame, na verdade é um fã que postou na internet ele imitando o Marty McFly, né? Ele falou, cara, é o Michael J. Fox. É igual. Michael J. Fox todinho. Aí como o cara tá imitando, ele obviamente não sabia fazer a voz envelhecida, né? O Christopher Lloyd fez recentemente, cara, uma propaganda de algum supermercado, sei lá que caralho que era, na Argentina. Foi. Um comercial que foi ao ar na Argentina, de um DeLorean, um negócio meio viral, meio não sei o que, ninguém entendeu ao certo que porra que era, mas enfim, ele volta e meio ganha dinheiro fazendo pontas como o Doc Brown, cara. Eu não sei se ele chegou a fazer, mas aqui no Brasil ele fez aquele comercial daquele carro, o da Toyota. Eu não lembro se é da Toyota ou da Honda. Aquele carro que lançou aqui no Brasil. Ele não fez, não. Eles botaram cenas do filme. Mas tudo bem, ele ganhou a grana dele. Ganhou, direito de imagem. É. A imagem do Dr. Brown é muito cativada pelos fãs ainda. Porque não, eu acho, demais. Eu como fã da série, eu como fã do filme, olha só a internet. Quando eu falei que o filme era bobo, eu não ofendi o filme não, tá? Eu quis dizer que me fascina uma história tão simples ser tão cativante. Foi isso que eu quis dizer. Pra quem é fã, assim como eu, não sei de vocês dois, mas o personagem que mais cativa é o Dr. Brown, né? O Marty, cara, até porque a gente não tem como se identificar com o Martin, porque ele é o boyzinho, né? O Martin, ele é tipo bacaninha do colégio, come a menininha mais bonita, é todo descolado, anda de skate. Toca guitarra, usa 14 camisas. Não, mas... Cara, é uma camisa atrás da outra. Apesar de ser o descolado e tal, ele é meio rejeitado. Ele não é rejeitado, ele tem problema de autoestima, né? Não, ele tem problema de autoestima, mas ele é meio rejeitado, por exemplo. Ele é... Por quem, velho? A Jennifer é mó gostosa. Não, a Jennifer é gostosa, cara, mas, por exemplo, ele acha que ele tem talento lá e tal pra tocar as guitarrinhas dele, mas vai se apresentar na coisa da escola e toma fora. Se ele fosse o popularzão, o garanhão, o fodão, o cara que escolher, sacou? Ele fala, é o fulano, tem que escolher ele. Aí botavam ele, entendeu? Não, mas peraí, Bruno, aquele júri que tava... Era o Wagner Montes, a Flor, e era Cid Almeida, irmão, né? Aquilo ali era o quê? Era o comitê das senhoras idosas do perpétuo socorro das mulheres virgens, velho. O cara olha pra um lado, olha pro outro, é muito barulhento. Se você tivesse botado o hino dos Estados Unidos, o cara tinha falado que era muito barulhento, então, acho que sei lá, né? Mas é o problema do pai dele, né? Porque todo mundo se espelha também pelo pai dele. É verdade. Ele era o bundão na época, né? Exato. 1.21 gigawatts! Temos ali a Thompson, que é a mãe do Martin. Tava gatinha, cara. Tava gatinha. Tô vendo a foto dela aqui na internet, ela tá uma velha gata. Ela é gata, cara. Eu acho ela muito bonita. Só que ela perdeu espaço, né, cara? Ela ficou meio esquecida. Hoje, o que ela faz hoje em dia? Eu vou te falar a verdade. Eu nunca vi mais um filme com... Aliás, eu nunca vi um filme com ela que ela se expressasse tanto quanto no De Volta para o Futuro. É, no Howard, o Pato. É mesmo, né, cara? É com ela. Ela faz Miote! Caralho, ela esse Miote é foda, peladinha. Velho. Ela parece pelada, ela parece pelada. Filme, velho. Olha aí. Ela parece. Olha a internet com você que é um depravado igual eu. Ela parece de camiseta branca cavada. Mas, cara, devia estar um frio naquele lugar que ela tava gravando. Porque, meu irmão, a mulher tava com dois bicos dos peitos furando a blusa. Vocês estão se masturbando ou caiu a conexão? Eu tô aqui só procurando qual foi o último trabalho dela. Eles estão quietos. Internet, que eles estão quietos procurando as fotos. Não tem, gente. Não tem essas fotos, não. Que o último filme de expressão que ela participou foi o J. Edgar aí, do Leonardo DiCaprio. Eu não vi esse filme. Ah, tá. Pelo IMDb, ela faz algum personagem, mas pelo que eu tô vendo, é só uma ponta mesmo. Ah, legal, mas ela era gatinha mesmo. Na época do próprio De Volta para o Futuro, ela tava gata. E hoje ela tá mais fazendo coisa pra televisão. Cara, mas tá uma MILF muito gostosa. Ela gente, tá vou parar de ver essas fotos aqui, senão eu vou ficar falando só esses programas. Eu vou procurar aqui as fotos dela. Vai, toca o bonde aí, Miote. Vai lá. Ela tá com 51 anos. Cara. Olha aí, Miote. Tem um número, hein, Miote? Não, mas quando ela fez a Lorraine, ela tá muito lindinha, cara. Tava muito gatinha mesmo. É o tipo fetiche de colegial, né? É... Comer a própria mãe? Não, cara. Ela tá meio fetiche colegial, assim, sabe? Ah, tá, cara, tá. E ela fica... Você está sem cueca, Calvin Klein. Eu falei, velho, minha mãe, eu vou comer ela, eu tô nem aí. Caralho, velho. Desse elenco, o mais inexpressivo foi o Crispin Glover, que foi o pai do George McFly. Você achou inexpressível ele? Inexpressivo. Com a carreira mais inexpressiva, porque depois com a carreira, tá. Isso, tá, com a carreira. A carreira inexpressiva, porque depois do De Volta para o Futuro, cara, esse filho da puta não fez mais nada. Mas nem, tipo assim, propaganda pra hemorroida esse cara fez, velho. Não, ele fez bastante coisa. O problema é que ele é maluco, velho. Ele é maluco na vida real, é? Ele é maluco pra caralho, não é maluco não. Ele é maluco pra caralho. Mas por quê? Que história é essa dele ser maluco? Ele acha que ele é, tipo, a estrela do mundo, sabe? Inclusive, eu tava lendo na internet sobre a participação dele nesse filme. Ele foi uma das grandes reclamações do Robert Zemeckis. Ele tinha que acertar o tom do personagem pro cara toda hora. Porque o cara ficava querendo inventar coisa e o diretor falou, não, meu amigo, você não tá entendendo. Não é isso. O cara queria ficar fazendo uns trejeitos esquisitos e tal. Inclusive, eu acho ele muito ruim. Você acha ele ruim no filme? Muito ruim, cara. Achei ele muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Eu acho assim, ele quando o Michael J. Fox tá do lado dele, ele desaparece. Quando ele tá em cena, ele some. Eu sabia que essa porra era doida desse jeito, mas tem uma cara dessa, né, velho? Nariz esquisito que esse homem tem. Ele é muito esquisito. Bom, e além desses, né, que é o Thomas Wilson. Cara, existe um filme internet. Miote, segura na minha mão, Miote. A gente tem que falar, Miote. Pariu, é muito ruim isso. Reze para Tintones, Miote. Que filme é esse que vocês vão falar, velho? É um filme, Brunão, que ele tá com vergonha de participar. Ah, é? O filme se chama Homens de Branco. Sacaneando Homem de Preto. Eu e o Miote temos por nós que é o pior filme de todos os tempos. Ele não é um filme trash, ele não é um filme divertido. Ele é um filme muito, mas muito ruim. E esse ator, o Thomas Wilson, ele participa do filme. Ele é um dos Homens de Branco. O cara tá com vergonha. Eu nunca vi isso na minha vida. Um ator com vergonha de estar atuando no filme que tá atuando. O cara, nós temos que matar os alienígenas. Aí ele, tem que matar os alienígenas. Cara, é horrível, velho. Não é não, Miote? Cara, onde é que vocês arrumaram esse filme, velho? Tem hora que ele olha pra câmera, rapaz, com vergonha. Sério. É porque na época, Bruno, teve o Men in Black, o Homem de Preto. Aí a gente, no hype do Homem de Preto, cara, naquela época não tinha internet. Foi ver qualquer merda, né? A gente, porra, o que tinha tava colorido, Tartarugas Ninja, que eu diga, né? Aí, assim, a gente ia no cinema pra ver. Não tinha, o máximo que tinha de cinema naquela época era até a Revista 7. O cara da Revista 7, ele tava mais preocupado em dizer quais peitos de quais atrizes ele viu do que fazer alguma coisa. Revê aquela revista, uma bosta. O Miote assinava aquela revista, né, Miote? Tem tudo aqui. Aí, porque tem alguns caras legais, diga de passagem. Mas então, a gente não tinha referência, a gente teve que ver. Aí o Thomas Wilson tava lá no Homem de Branco. Cara, mas o filme é ruim pra caralho. E aí, o que eu quero dizer é que o Thomas Wilson, ele é a prova de que todo ser humano tem uma quantidade de mana. O que que é mana? Mana é o seu poder mágico. No RPG, você tem mana pra soltar bola de fogo, você tem mana pra soltar bola de, sei lá, soltar raio de gelo. E na vida, a gente tem mana pra ser mecânico, e esse cara tem mana pra ser ator. Ele gastou toda a capacidade dele no De Volta para o Futuro. O cara parece que ele teve amnésia, velho. O cara esqueceu de como é atuar. Caraca, vocês não acham, não? Eu acho que ele, na verdade, pra mim, só presta como bife nos três filmes do De Volta ao Futuro. Nossa, tanto que ele não fez mais nada, ele só fez videogame aqui. Eu nunca vi ele fazer outra coisa, a não ser um videozinho no YouTube, cantando uma musiquinha, onde ele conta as respostas dele pras perguntas que fazem pra ele sobre De Volta ao Futuro. Tirando isso, carreira zero, né, velho? Adeus, mundo. E aí nós temos o diretor, que é o Robert Zemeck, que é muito maneiro também, mas esqueceu também que existe coisas além da animação de 3D, né, infelizmente. É, a gente já falou dele um pouco no programa do Roger Rabbit, né? Isso, falamos. Ele é um excelente diretor que anda meio maluco aí com essa porra de performance de captura, né, que ele chama, um nome bonito pra caralho. Foi ele que começou com isso aí. Mas enfim, eu acho que essa captura de performance chegou no seu topo aí com o Tintin, cara. Acho que agora chegou no ponto certo, sabe? De repente agora ele consegue até fazer um De Volta ao Futuro 4 aí com... Faz isso, não. Botando... Não, Bruno, vai que... Quando o Zé Mac escutar esse podcast, olha a ideia que você tá dando pra ele. Não, velho, para com isso. Mas o negócio é o seguinte, eu fico pensando que daqui a algum tempo essa performance de captura vai estar tão perfeita que você vai poder interpretar atores do passado, cara, que já morreram. Sei lá, numa biografia, autobiografia. A gente não teve a biografia aí, Leonardo DiCaprio fazendo o J. Edgar Hoover. Teve a menina aí fazendo a Marilyn. O que eu acho que pode acontecer no futuro, a gente pode fazer um filme, sei lá, sobre a história do James Dean e colocar alguém interpretando o James Dean e ele vai ser o James Dean. Pode ser. Eu acho que isso pode acontecer. Então, por que não ter um De Volta pro Futuro com o Christopher Lloyd e o Michael J. Fox sendo interpretado por outras pessoas, que não vai talvez ficar tão bom. Quando você olhar, é o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd, entendeu? Ah, mas não vai ser a mesma coisa, cara. Tô viajando pra caralho aqui, mas enfim, tudo é possível. É, porque ele mesmo, desde o primeiro filme dele, já gostava de mexer com esse negócio de botar pessoas do passado aparecendo. Exatamente. O filme dos Beatles lá. Exatamente. Ele já gostava de misturar esse negócio, né? Ele botar coisa que parecia... Antigamente ele botava lá aquela cena filmada pro filme mesmo, né? Só que como se fosse a cena real. O Yellow Submarine? Não. É o Febre e Juventude. Ah, aquele filme maneiro! É o primeiro filme dele. Marisa Leal fica... Eu quero ver os Beatles! Eu lembro, passava muito na sessão da tarde. É muito bom esse filme. É dele, é bom, é dele, é o primeiro filme dele. Olha só, cara, é aquele que, sem internet, que não tá conhecendo, é um filme que é baseado no passagem dos Beatles no programa famoso, daquele programa do... Do Ed Sullivan. Aí mostra um grupo de fãs freaks dos Beatles stalkeando os caras. O filme é muito maneiro, é muito divertido. É bem divertido mesmo. Inclusive, o Robert Zemeckis fez, logo antes de Volta ao Futuro, esse filme, por exemplo, Febre de Juventude, foi um fracasso nas bilheterias. E o filme seguinte, que eu não me lembro exatamente qual foi, também foi outro fracasso. Carros Usados, exatamente. E depois ele fez um filme que aí sim foi um sucesso. Não foi assim um sucesso como De Volta ao Futuro, mas fez uma boa bilheteria. Que é um filme que eu curto pra caramba, que é o Tudo por uma Esmeralda, cara. O Michael Douglas e a... Ah, é uma tentativa de fazer o Indiana Jones, né? É, o Indiana Jones dos anos 80, né? Não, mas é legal esse filme, sabe por quê? Porque aquela moça que faz com ele, como é que é o nome? A Kathleen Turner. Kathleen Turner, ela ainda tava com aquela mania muito legal dela de não usar sutiã em nenhum filme. Isso. E ela fica molhada o tempo inteiro. Esse filme é legal, cara. E naquela época, a Kathleen Turner era uma delícia. Eu já falei sobre isso aqui, mas reitero, a Kathleen Turner era uma delícia. Então, velho, é peitinho espetando blusa o filme inteiro. O filme não tem nada a ver com isso, mas você só fica nos peitos da Kathleen Turner, né, velho? Como sempre, né, bicho? Você só presta atenção nessas coisas. Ah, é? Desculpa se eu sou hétero. Desculpa, não fazer nada. Desculpa se você é tarado, mas enfim. O filme é maneiro, e aí esse filme, inclusive, foi meio que um cartão de visitas pra ele conseguir fazer o De Volta ao Futuro. Porque quando ele lançou o Tudo pro Esmeralda, o De Volta ao Futuro já tava rodando nos estúdios pra ser vendido há um tempão. E não conseguia, cara. O roteiro rodava pra lá, rodava pra cá, e neguinho cagava pro roteiro. O roteiro que foi escrito pelo Robert Zemeckis junto com o Bob Gale. Então, esse roteiro ficou sendo lapidado e rodando pra cima e pra baixo entre os estúdios, até que o Bob Gale, inclusive, chegou a comentar com o Robert Zemeckis: pô, será que a gente não mostra o roteiro pro Spielberg? Esse é o tipo de filme que o Spielberg vai gostar. E o Robert Zemeckis falou: olha, eu quero mostrar pro Spielberg, quero que ele queira fazer parte, mas eu quero que ele saiba quem eu sou antes de mostrar pra ele. Então eu preciso de ter um sucesso na mão. Quando eu chegar pra vender pra ele, ele fala: ah, mas você é o rapaz do Tudo por uma Esmeralda, né? Entendeu? E foi exatamente o que aconteceu. Conseguimos, Doc. Nós voltamos? Sim, voltamos. Chegamos em 27 de novembro de 2011. É incrível! Pode ser que este ponto no tempo inerentemente tenha algum tipo de significado cósmico, quase como se fosse um ponto de encruzilhada temporal na relação espaço-tempo, mas pode ser apenas uma incrível coincidência. Que é? Encruzilhada temporal de espaço-tempo? Estou falando inglês? Por favor, Lucas, português. Cara, com o fim do Jurassic Cast, as coisas começaram a ficar muito feias no mundo. Primeiro foram os podcasts, e depois... Como assim o Jurassic Cast? Não interrompe, Miotti. Você tá falando mais que todos os programas juntos. Dá um tempo, cara. Só quis dizer... Então, olha, a briga entre vocês acabou criando um buraco no espaço ventoso do tempo na bilugação astral, que acabou levando vários podcasts também a desistirem. Grande Scott! O que foi, Doc? Nada não, é que eu gosto de falar isso. Ah, continuando então, hein? Depois dos podcasts foram os videologs, depois os canais de TV a cabo. Aí o público já não se interessava mais por idiotices como antes. Peraí, o fim do Jurassic Cast fez tudo isso? Isso e o fim da água potável do planeta. Mas o pior ainda estava por vir. Quando eu fecho os olhos, eu vejo as usinas de carvão, os campos de concentração e as usinas de seres humanos transformados em baterias para alimentar as máquinas que dominam a Matrix. E para fechar com chave de cocô, eu não consegui completar o meu álbum do Brasileirão de 2012. Nossa, mas como tudo isso chegou a esse ponto? Por causa de uma pessoa. Quem? Você, Miotti. Eu? É, uma visão deturpada, vil e asquerosa de você, Miotti. Com o fim do Jurassic Cast, você declarou guerra à Coreia do Sul e se aliou ao Exército Livre do Condado de Massachusetts.

foi a morte do Guy, Fokker, o do V de Vingança. Guy Fawkes. O Guy Fawkes foi enforcado no dia 5 de novembro. Olha aí, tá vendo? Caralho, né? Pois é, é uma data emblemática. Como diria o próprio doutor... Uma convergência de tempo e espaço... Aquelas loucuras dele. Ou tudo é apenas coincidência. É, pois é. Cagadas homéricas estão aí pra isso, né? Quem você tira essas mãos nojentas de cima... Aqui no Brasil... O De Volta para o Futuro, ele marcou muito pela dublagem também. Dublagem clássica da BKS. Que a BKS fazia as dublagens dela dentro do banheiro. Não, cara, desculpa, vocês sabem que a gente ama dublagem. Um beijo pra Mônica, inclusive, pro Mário Jorge, Mário Monge Jardim. Mas, cara, a dublagem deles parecia, dava um eco, era uma coisa estranha, né? Cara, eu acho que era o que dava pra fazer, como eu já falei aqui no Brasil. Não, tô criticando, é só uma curiosidade mesmo. Porque na época era complicado, né? O que eu vou te falar é que as interpretações são excelentes. São. É a mesma do Caso Fantasmas. É a mesma turma do Caso Fantasmas. Inclusive o eco é o mesmo. É a banheira mesmo. Os atores que interpretaram, pra gente matar a saudade de alguns aí. O Eleu Salvador, que fazia o Dr. Brau. O Orlando Vigiani, que fazia o Martin. O Biffy, que era o Renato Márcio. O George, que era o Ezio Ramos. E a Lohane, que era a Neuza Azevedo. Hoje, eles são interpretados o mesmo doutor, que é pelo Mauro Ramos. O Martin é pelo Manolo Rey. O Biffy é pelo Hélio Ribeiro. O George é pelo Alexandre Moreno. E a Lohane é pela Miriam Fischer. Vou fazer uma polêmica aqui agora, então. Vamos botar mamilos aqui no negócio. Estão entumecidos ou não? Igual a da mãe do Martin no filme, né? No Rádio Pato. No Rádio Pato. Rapaz, a mulher tava dura, velho. Calaveira, você assistiu o filme dublado hoje? Assisti. O que você achou da dublagem? Muito boa. Que é a dublagem nova. Isso, é a dublagem nova, é legal, combinou muito bem. Combinou muito bem, né? Uhum. Brunão acha a mesma coisa. Acho, gosto. Na verdade, eu gosto das duas dublagens. Pois é, o que acontece? A dublagem clássica com a moderna teve muito problema com os fãs, porque reclamaram que não foi no DVD a dublagem clássica. É verdade. Não tem a dublagem clássica, não existe mais. Só você conseguir baixar pela internet. Não só não existe, se eu não me engano, o próprio BKS não existe mais. Era da BKS, né? E assim, eles é que podiam dar a dublagem. O estúdio não existe, tem que refazer. Cara, as técnicas hoje são diferentes, como a gente disse. Assim, a apresentação tem que ser... nova, né? A apresentação, assim, você bota num Blu-ray uma dublagem que tem som de eco no fundo, cara, olha o papelão. Não rola, galera. Vão na boa, mas não rola. Isso não passa nem lá nos executivos de fora, cara. Então, assim, sinto muito. É a realidade. O que eu acho que eles poderiam fazer é, pro fã, o cara que é fã, você bota duas dublagens, cara. Você bota a nova de 5.1, sabe, mega foda, não sei o quê, e bota a dublagem clássica ali no extra, sacou? Olha, aqui tem a dublagem clássica. Nem que não seja o filme todo, sabe, só um pedaço. Eu gosto das duas dublagens dos anos 80. Eu tenho uma memória afetiva dela, apesar de ter visto os três filmes muito mais em inglês, legendados, do que em português. Principalmente o De Volta ao Futuro 2 e o 3. Eu vi no cinema e vi no cinema legendado. E foram eles que me fizeram gostar muito mais ainda do primeiro. E eu sempre procurei os filmes mais legendados do que dublados. Mas a dublagem que passava na Rede Globo era a da BKS, era a original. E era a que marcava toda vez que passava. E é uma memória afetiva minha, que vivi os anos 80, né? Agora, pra quem não viveu, cara, não precisa ficar sofrendo com... Assim, a gente tem que ser sincero. O som não tava bom, cara. Quando a dublagem é legal, por exemplo, dublagem do rock. Vamos dar um exemplo que a gente sempre usa. A dublagem do rock, ela pôde muito ser aproveitada nas novas mídias. Tanto que a dublagem original está ali. Exatamente. Por quê? Porque tava bem gravado. Isso, foi mixada, foi remixada. Mas, cara, não dá. A BKS, a gente, como o Bruno falou, tem aquela memória emocional que eu choro quando ele é o Salvador. Cara, ele virava e falava assim... Isso é legal pra gente, mas, cara, não dá pra você colocar isso no DVD, vai ficar horrível. Mas, hein, Melty, o que aconteceu? Aí teve briga? Não teve briga, só que os fãs reclamaram, né? Tinha até vídeo dos dubladores mesmo no YouTube reclamando sobre isso, né? Podiam ter aproveitado, por exemplo, o Eleu Salvador, não dá mais pra aproveitar, a não ser que você seja um médium. Um médium com microfone. É, um médium com headset. Tá aí o Tintones mostrando que existe banda larga no céu. Mas assim, os outros estão aqui, vivos e fortes. Então assim, também não custava nada não fazer com os mesmos atores, né? Mas assim, vendo o pessoal que dubla hoje em dia, só tem gênio. Só tem gente fodão, é. Porra, Mauro Ramos, cacete. Mauro Ramos, o Manolo. O Manolo Rey, pra mim, é um dos melhores dubladores que tem aqui. O Alexandre Moreno também, hoje em dia, né? Tô falando do pessoal de hoje em dia. A Miriam Fischer é muito competente, o Hélio Ribeiro também, são todos. A Miriam Fischer também, pô. A Miriam Fischer é dubladora antiga. Não, o que eu acho muito sinistro, cara, é que, por exemplo, tanto a voz do Orlando Vidiani quanto a do Manolo Rey ficam perfeitas no Marte, cara. Porque são vozes joviais, sabe? São vozes de adolescente. Pelo menos pra época, assim. A voz do... Vamos botar aqui uma frase do Orlando Vidiani falando a frase do Marte aí, mais emblemática. Peraí. Peraí, doutor. Tá querendo me dizer que construiu uma máquina do tempo? Naquele DeLorean? Agora coloca o Manolo Rey falando. Espera aí. Espera aí, doutor. Está me dizendo que fez uma máquina do tempo com um DeLorean? Olha só que legal que ficou. A diferença não é muito grande. E as duas vozes são muito boas, cara. São muito boas mesmo. Bota aí também o Dr. Brown do Ele é o Salvador. Eu vejo assim. Se vai construir uma máquina do tempo num carro, tem que ser em grande estilo. E além disso, o aço novo faz o fluxo dispersar. E agora o Dr. Brown do nosso querido Mauro Ramos. Na minha opinião, se vamos fazer uma máquina do tempo com um carro, por que não fazer com estilo? Além disso, a carroceria de aço inoxidável fez a dispersão do fluxo. Olha que foda, cara. Ficou foda pra caralho, pô. Gente, vamos deixar de mimimi. Às vezes o mimimi é muito grande, cara. Tá maneiro, vamos apreciar. O trabalho do pessoal tá legal pra caramba, pô. Pô, gente, tá ótimo, cara. Vamos ser menos chatos. Quem você tira essas mãos nojentas de cima? De Volta para o Futuro ganhou o Oscar de melhor edição de som, porque, cara... Agora vocês vão falar que eu sou velho, né? Mas vocês sempre falam que eu sou velho. Mas eu lembro desse Oscar. A gente não fala mesmo. A realidade é essa. Não falar. Não vou fazer nada. Porque na época eu tocava as canções, né? Sim, sim, sim. E tava tocando The Power of Love. Ah, The Power of Love concorreu? Concorreu, mas não ganhou. É, foi foda. Mas o filme ganhou como melhor edição de som. E é incontestável, porque o som do DeLorean, né? Puta que me pariu. Não, até hoje, cara, pô. Até hoje, pô. Você bota, você sabe o que é, cara. Exatamente, você sabe o que que é. Power of Love, como eu te disse, foi indicado a melhor canção original, mas não ganhou. Zemeck e Gale foram indicados para o melhor roteiro original. E Bill Varney, B. Tennyson e Sebastian Doyce, Robert Tyrell, William B., um monte de gente aqui, para a melhor mixagem de som. Bom, aí o filme ganhou outros prêmios, tipo o Hugo Award, de melhor apresentação dramática, o Saturn Award, o BAFTA Award também, o BAFTA é importante, nas categorias de melhor filme, melhor roteiro original. Não, concorreu também ao Globo de Ouro, de melhor filme, melhor canção. Também concorreu ao prêmio de melhor ator, né? Michael J. Fox, é. E o melhor roteiro, Robert Zemeck e o Gale. Mais do que merecido esses prêmios. A trilha sonora desse filme tá absurda. Podemos dividir ela em duas, né? Lá do A e lá do B. O disco de vinil, né, Vira? É. Ela é dividida em música cantada e a música instrumental. Isso, ela é pop, né? São duas trilhas, né? Ela é, exatamente. É dois tipos de trilha, né? Isso. Ela é pop, que tem o Power of Love, ou tem o... do Chuck Berry. E tem as orquestradas também, né? Quem é o compositor? É o Alan Silvestre. Olhei. Sabia que eu pensava que tinha sido o John Williams? É sério, porque parece. É bem a praia do John Williams mesmo, né? Não parece? Spielberg deve chegar nas festas e falar assim, ei, Spielberg, cadê o John Williams? Cara, sei lá, velho. Como não sei, não são amantes? Não, mas ele ficou muito competente mesmo, cara. Que a faixa principal do De Volta para o Futuro, que você vai escutar agora, é inconfundível. Solta aí, mano. Diz aí. Não, isso aí quando eu tô citando o carro, eu tô chegando a 88 milhas por hora. O Miotti tomando multa pra caralho, perdendo a carteira. Por isso que esse filho da puta não tem dinheiro pra comprar uma pizza de R$2, velho. Aí, ó. Gasta só com gasolina. É? E multa. Eu fico imaginando o dia que o carro for movido a lixo, o que que o Miotti não vai fazer, velho? Mas então o Miotti tá armazenando combustível no carro dele há anos, cara. última vez que eu andei no carro do Miotti, a polícia parou a gente. Mas não era a polícia militar, era a zoonose. Falou, não, não. Esse carro vai passar tétano. Que tétano, meu amigo? Meu amigo, você vai olhar pra esse carro, você pega tétano. Uma coisa que é interessante, o Alan Silvestre fez a trilha sonora do Tudo por uma Esmeralda. E lá é uma trilha sonora normal, ela tem seus momentos épicos e tal. Na verdade, é até meio chatinha a trilha sonora do Tudo por uma Esmeralda. Pois é, mas o Alan Silvestre já tinha gravado uma trilha pro De Volta ao Futuro, e quando foi mostrar pro Spielberg, o Spielberg falou, que merda. Aí tava ligando já pro John Williams. Já tava ligando pro John Williams. Ele ligou pro John e falou assim, John, abre tua gaveta mágica e vê se tem aí uma pasta, filme de volta no tempo, assim, alguma coisa assim. Porque o John Williams tem aquele gabinete mágico dele, que ele abre assim, vasculha tema do herói, tema do super-herói, tema do ópera espacial, tema do filme de suspense. Então o Spielberg já tava ligando pra ele falando, ô, vê se nessa tua máquina fabulosa aí, Alien, não tem uma trilha sonora para filmes sobre viagem no tempo. E o John Williams já tava procurando. Foi assim não. Ele ligou pro John Williams e falou assim: Oi, John. Olha eles aqui, cara. Faz uma trilha sonora aí, cara. E aí saiu. Trilha sonora legal, né? Não foi isso. Como não? O Robert Zemeckis falou, olha, ele vai gostar se for uma trilha épica. Se for uma trilha grandiosa, sabe? Se for um negócio... Aumente a escala dessa porra, entendeu? E eu confundi com a trilha sonora do John Williams porque parece muito em alguns aspectos. Exato. Por exemplo, quando o Marty chega em 1955, chega na cidade, chega em Hill Valley, naquela praça principal onde tem a Torre do Relógio. Quando ele olha, tá tocando de fundo uma música de ambiente dos anos 50, que é Mr. Sandman, que é foda pra caralho. Toca aí, Miotti. Give her two lips like roses in clover. Tell me that my lonesome nights are over, Sandman. I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Quando você ouve Mr. Sandman, você se localiza, você fala, caralho, realmente ele voltou no tempo e tá em 1955. Ambienta muito bem, isso é verdade. Não, e inclusive o Mr. Sandman, ela fica falando, o Sandman é o cara que é o deus do sonho, né? Como se fosse Morfeu, aí você fica com aquela areinha no olho, aí lá nos Estados Unidos eles contam pra crianças que existem o Mr. Sandman, que é tipo o cara que joga aquela areinha no olho, aí você dorme, aí quando você acorda, você limpa a areinha do olho. Isso, exatamente. E o próprio Marty tá com uma cara de, porra, estou sonhando. O tempo todo ele fala isso. Ele fala, caraca, só pode ser um sonho, não sei o quê. Quando ele acorda no quarto da Lorraine, eu tive um sonho muito esquisito. Não alivia não. Quando ele acorda no quarto da própria mãe, manjando a rola dele, aí ele começa a ficar assustado. Ele acha que é um sonho. Inclusive, eu não sou viado não, viu, internet? Vocês sabem muito bem disso. Mas, cara, aparece o Michael J. Fox de pelado. Mas, bicho, tinha um pacotão, né, velho? Ah, meu Deus do céu. Que pariu. Cara, ele tinha um pacotão, velho. Falei, meu irmão, o Calvin Klein tá feliz. Quando ele chega em 1955, além de estar tocando Mrs. Sandman, ela vai abaixando e sobe uma trilha de suspense, cara. Aí, como o Miotti muito bem disse, a trilha sonora ela é intercalada com trilhas sonoras pop, tanto da década de 50 quanto da década de 80, que a gente tem o Power of Love, que virou um hino praticamente dos anos 80, e temos também o que é a música lá do Chuck Berry, que eu esqueci o nome agora, que é o... Johnny B. Good. Johnny be good. Never ever learned to read or write so well. He could play. uma piada que eu acho a melhor piada do filme, cara. Tá o Martin arrasando no Johnny B. Goode. Aí chega o cara que tá, que é o guitarrista da banda, que tá com a mão machucada, vira e fala assim: Johnny, go, go, go. Johnny B. Goode. Chuck, Chuck, aqui é o Marvin. Marvin Berry, o seu primo. Sabe aquele som novo que você está procurando? Escuta só isso. Ou seja, o que isso quer dizer? Marty McFly inventou o rock and roll, cara. Ele é o Forrest Gump. Chuck Bell inventou a música, mas Chuck Bell inventou a música por causa do Marty McFly. E o Marty McFly só tocou aquela música porque existia na época, velho. Não pensa muito nisso não, porque você vai... Paradoxo maluco. Temporal que vai explodir o tempo. Paradoxo pentoral. O que eu acho curioso nessa música, não é o Marty que canta, não é o Michael J. Fox, né? Mas não era ele, não? Não, não era ele, não. Só tá fazendo mímica e fazendo a mímica também com a voz, dublando, né? Então são dois músicos que estão fazendo o trabalho com a guitarra e o vocal. Mas eu acho ela melhor do que a do Chuck Berry. Pois eu é. Também acho. Eu também acho mais maneira. Sobe aí, meu. Sobe aí. Não, toca, sobe não. Deixa eu cantar. Não, pelo amor de Deus, acabou. Outra música que, pô, é foda pra caramba é Earth Angel, né, cara? Earth Angel, Earth Angel, will you be mine? My darling dear, love you all the time. I'm just a fool, a fool in love with you. Quando eu era menor, eu achava que era assim: oh Angel, oh Angel. Eu achava que era só isso. Oh Angel, né? The Angel, né? É, Earth Angel. Né? Essa música é linda. E ela fica emocionante no final por causa da cena, né? Exatamente. Não, é muito bom, cara. Que acaba com o finalzinho da trilha principal do De Volta pro Futuro. Que ela não acaba, daquele jeito. Ela acaba. Exatamente. Na hora que acaba a música, é acabar. Bota aí, Melty, como é que ela acaba. Na verdade, ela não acaba. Ela entra no meio da música e depois volta o Earth Angel. Você é porra aí. Saúde, Melty. Saúde. Anteriormente no Jurassic Cast... Participar é fácil, é só mandar sua frase sobre o que o Miotti está fazendo para juracicast@gmail.com ou então no nosso formulário do próprio site, clica no contato, vai lá, preenche o formulário bonitinho, envia, manda pra gente que chega bonitinho também, beleza? Não vale pelos comentários do post, tá? Tem que ser nessas duas opções. Isso, comentário do post não vale não. É isso aí, vamos pros e-mails então. Tem algum e-mail de voz? Alguém mandou e-mail de voz, não? Não, hoje não. Gente, manda e-mail de voz, a gente gostou tanto. Eu não ouvi os dois primeiros, mas, pô, é maneiro, cara. Manda aí. Porra, tu não escutou os programas depois pronto? Não, corro. Sim, só depois de pronto, mas, por exemplo, se tivesse agora, eu não tinha escutado. Não tô perguntando se tem. Peraí, que tá tocando o telefone aqui, rapidão. Pô, Miotti, você acha que vai valer a pena falar desse filme, cara? Pô, acho que vale sim. Qualquer filme que a gente fala aqui é bom. Beleza, pô. Não tem problema, não. Pronto, voltei, pessoal. Ó, ele tá voltando. Ó, beleza, vamos lá. Ô, o que foi? Ah, sei lá, velho, uma porra do maluco vem aqui e me deixa uma carta. Vem um cara bater aqui 2 horas da manhã pra deixar uma porra de uma carta aí.

e no terceiro. As cenas icônicas do De Volta pro Futuro foram repetidas nos três filmes, cada um à sua maneira. Com certeza. E foram legais, né? Mas é aquilo que o Hollywood sempre faz. Pega uma cena que deu certo, repete e exagera. Não, cara. Não, é isso. Não é isso, cara. Na verdade, o que o Zemeckis quis passar ali? Que a história se repete, que a história é um loop. O George Lucas também tem isso. Por exemplo, Luke Skywalker destrói a Estrela da Morte. O Anakin Skywalker no episódio 1 destrói aquela navezinha lá e derrota os robôs, sacou? Sim, é a mesma coisa, assim, a história que se repete, sacou? Então é uma curiosidade, é uma cena engraçada, é uma cena que na hora você fala, olha, a história tá se repetindo, né? É a mesma cena, mas na verdade é uma brincadeira, não é uma coisa assim, ah, não, porque Hollywood deu certo e quer imitar. Ah, tá. Nesse caso, eu digo. Sim, sim. Você tem razão quando diz que Hollywood tem essa tendência. Tem, ué. Todos os filmes que tem sequência, praticamente são a mesma coisa. É, pois é. Mas o interessante dessa cena do skate, que tem dois garotinhos, né, andando com aquele patinete, né, não sei que porra é aquela, que fizeram de madeira e tudo, né? O patinete do Chaves, né, velho? Foi o Chaves que fez aquilo ali. Que patinete feio, né? Não é, cara? E ali surge uma outra coisa, que ele inventou o skate. Olha aí. Eu pensei nisso hoje também. É, como se ele tivesse inventado o skate. Pois né? É. Não, o Marty McFly inventou o skate, inventou o rock'n'roll, caralho, né, bicho? Eu posso contar uma história de família aqui agora? Rapidinho, pequenininha. Só pra vocês terem uma ideia, como a família do Miotti é uma família de filhos da puta. O pai dele ficava contando quando era pequenininho que ele era aquele garotinho. E eu acreditava. Como é que é? O pai, você lembra, Miotti? O pai dele virava e falava assim, porque o moleque é a cara do pai do Miotti. A cara. Quando era pequeno, é a cara mesmo. Qual cara, moleque? Que ele pega o skate. O garoto da camisa listrada, que ele pega o skate. Aí o pai dele virava pra mim e falava assim, pois é, sou eu aí, ó. Cara, eu não sei por que cargas d'água acreditava, velho. Qualquer merda que me conta, cara, que saco. É verdade, não é verdade, meu? Eu não tô inventando. Pô, tá lembrando é verdade. Agora, pô, é mesmo. Cara, num dia eu vou contar no podcast as mentiras que o meu tia me contou, cara, e eu acreditei. Crime do Padre Amaro. Lembrem-se desse nome. O crime do Padre Amaro. Cara, não pode contar isso não, pô. Não, não pode, vai tomando do teu cu, que não pode, porra. Não pode o cacete, rapaz, que não pode o quê? Safado. Outra cena que eu acho memorável, cara, é quando o Marty encontra o Dr. Brown em 1955 e vai mostrar pra ele, contar a história e tal, aí mostra o vídeo, né? Mas é preciso um reator nuclear pra gerar 1.21 gigawatts. O que foi que eu disse? Claro, de um grupo limpo. Essa coisa é elétrica, mas é preciso um reator nuclear para gerar 1.21 gigawatts de energia. 1.21 gigawatts? 1.21 gigawatts? Oh, meu Deus! Tá na abertura do Jonas Cash, né? Puta merda, cara, o bicho sai muito louco, é, cara. É, eu marcho atrás dele. Ei! Mas que diabo é um gigawatts? Ei! Não é só ficar na tomada? Ele falou, Marty, a gente só pode gerar esse... Quem gera essa energia é um raio. Mas aí tá a genialidade do roteiro. Isso, né? Exatamente. Aí que tá a genialidade. Essa é a genialidade do roteiro. Porque eles inventaram essa porra e depois tiveram que... Bom, tá, e como é que a gente vai resolver esse problema? E aí eles inventaram o negócio do raio, né? Pô, e tá, beleza, o raio vai cair na torre, tá aí. Como é que a gente liga o começo do filme com isso? E aí lá no começo do filme você descobre que o raio caiu na torre e a torre não funciona mais, o relógio e tal, não sei o quê. E o Marty guarda um panfleto lá da velhinha que dá pra ele pra, dizendo salve o relógio da torre. E por que que ele guarda essa porra? Porque a Jennifer atrás escreveu o telefone dela, da casa da avó dela, onde ela tá. Mas mesmo assim, cara, é muito engraçado. Tá o Martin dando uma... confada nos peitinhos da namorada dele. Aí para uma velha na frente dele e fala assim, vamos salvar o relógio? Aí o Marty, como assim salvar o relógio? Ela, porque em 1955 caiu um raio no relógio, exatamente às 10 horas e 4 minutos. E nós queremos restaurar o relógio. Cara, e o filme fica parado filmando aquela velha. Tem um negócio nos Muppets que são dois velhos que ficam conversando, aí os velhos viram e falam assim, é, eu acho que isso vai entrar na trama. Exatamente, é. Seria o comentário dos dois velhos nessa hora. Acho que isso vai entrar na trama. É bom prestar atenção, hein? É bom prestar atenção, exatamente, cara. É muito engraçado. Entra na trama, mas de uma forma completamente orgânica. Ele falou lá no começo do raio. Ele não te falou de 0.21 gigawatts do caralho. Não fala. Ele te falou que um raio caiu lá na torre. Depois o Dr. Brown fala que pra gerar fusão nuclear ele precisa ter 1.21 gigawatts. Ele disse isso lá com o plutônio. Ele não te ligou uma coisa na outra ainda. Quando ele chega lá no outro lado, o cara faz essa confusão toda, 1.21 gigawatts, como que não sei o quê. E aí o Marty fala, não, é só plutônio e tal, a gente arruma o plutônio e resolve. E o cara fala, olha, plutônio, não tem jeito, não se acha na esquina. Não, mas é engraçado porque, assim, geralmente no cinema é meio que tempo é dinheiro, né? Então, por exemplo, tramas que não são importantes, a filmagem não vai dar importância. Uhum. Mas, cara, é engraçado que tá assim, o bicho dando uma funfada. Mas, velho, ele tá pegando os peitinhos da namorada dele ali. Que eu já fiz muito aquilo ali. Chama manobra McFly. Eu já fiz tanta coisa nessa vida. Vamos contar um dia essas putarias todas. Vou fazer, já tô doutrinando minha mulher hoje. Vou contar essas putarias todas. Manobra McFly. Manobra McFly. Tem outra parte que também acontece isso. Quando a mãe dele tá contando sobre o baile de carnaval lá que eles se conheceram. Ah, eu e seu pai nos conhecemos no baile Sereia Virgem em 1900 e lá vai bolinha. Eu era tão bonitinha, seu pai era tão um rato assustado, parecia um virgem do caralho. Cara, e o filme fica uns 20 minutos ela contando a história. Exato. Aí eu zoei ali. É bom a gente prestar atenção porque eu acho que isso é importante pra trama. É verdade, mas é por isso que o roteiro é tão redondo, sabe? Ele não deixa a ponta solta, ele deu essa deixa lá atrás, mas ele vai explicar ali na frente, sacou? Sim, sim, sim. É a mesma coisa do raio, sabe? Por que que caiu um raio? Porque precisava que eles arrumassem alguma coisa pra gerar a porra do 0.21 gigawatts de energia. Querendo ou não, a resolução a gente sabe o que vai ser, mas a gente não sabe como vai ser e como vai dar trabalho. Porque, por exemplo, eles se conheceram no baile do Encanto Submarino. E aí, beleza, então pronto, é isso. Não, acontece um monte de merda, o Marty tá lá no baile do Encanto Submarino, o cara já bateu no bife, a mulher tá lá, você não vai me beijar, porque ela é uma vadia do caralho, você não vai beijar não, você não vai me bulinar, que não sei o quê. E mesmo assim, fica aquela tensão no ar. É a mesma coisa com o raio, fica uma tensão do caralho, que você não sabe se essa porra vai dar certo. Começa a dar tudo errado, né? Exatamente, então assim, a solução encontrada, é isso que vai resolver. Agora, como que isso vai rolar, ninguém sabe, entendeu? Eu, se fosse o Dr. Brown, eu virava pra ele, eu cenava no meio da rua, falei, velho, para, desiste. O cara, por quê? Falou, meu irmão, eu arrumo ali e estoura aqui. Eu arrumo aqui e estoura lá. Toma no cu esse raio, vai tomar no cu você, vai tomar no cu todo mundo. Vai se fuder, porra. Eu tô tentando arrumar essa merda. Não tem uma fita adesiva aí, não. Velho, me dá uma aflição aquela cena. É muito boa. Nossa, não, essas senhora. Cenas do filme são excelentes, né, cara? Porra, outra cena que eu acho fantástica. É assim, a cena boba. O Marty McFly tá conversando com o pai dele no refeitório. E aí quando ele descobre que o pai dele escreve histórias, que não sei o quê. E aí o Biff começa a bulinar a menina e ela finge que ela é toda pudica, né? E ela finge que não tá gostando. E ele fala, eu sei que você tá gostando, que não sei o quê, porque ele já conhece. Biff, para, tira o dedo daí, bota dois. Não é por aí, cara? É uma vagabunda, Lorraine, velho. Mas também é o nome. Olha o nome da mulher, velho. Lorraine. É Lorraine. Lorraine, fosse... sei lá. Lorraine. Se esse filme fosse feito hoje, velho, ela é só uma funkeira do caralho. Lorraine. Alguém ligou pra mim. Saiu a bola de fogo. Daco é bom. Mas nessa cena eu acho maneiro que é a primeira vez que o Marty e o Biff se estranham, né? E, cara, você vê como o Biff é gigante perto do Marty, né, cara? Cara, ele tava bombado, o ator, né, velho? O Thomas Wilson tava gigante e o Michael J. Fox não arreda o pé, não, velho. Ele encaralha, ele cai no couro ali, velho. Você tá falando que o cara era gigante, mas a gente tem que combinar uma coisa. Aquela médium do Poltergeist era um gigante do lado do Michael J. Fox, velho. A casa que fala assim, você, tô aqui para a luz, Caroline, venha para a luz. Aí a Caroline sai da luz, olha aquela anã. Meu Deus, eu quero voltar. De volta para o futuro. Tem uma coisa curiosa sobre a sequência do Relógio da Torre. Ele foi uma homenagem a um filme antigo. O filme se chama Safety Last. Em português é O Homem Mosca. É do Harold Lloyd. Olha, o Eric Stoltz tá nele também. Puta merda, né? E a cena é exatamente igual àquela hora que o Doc tá pendurado no ponteiro do relógio. Tanto que no começo do filme, logo que tá aparecendo ali o começo, nos créditos iniciais, vai aparecendo a casa do Doc, mostrando um monte de relógio. E tem uma hora que tem um reloginho lá, que tem um bonequinho pendurado no ponteiro. Exatamente. É um easter egg muito maneiro.